O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes. Nós estamos aqui com o Dr. Norberto Kepp, psicanalista, criador da psicanálise integral, também método conhecido como trilogia analítica, que unificou os campos da teologia, da filosofia e da ciência. Então, ontem eu estava explicando aqui para um indivíduo que cuida da criação de escolas e franchising, né, de escolas, porque daqui a algum tempo, provavelmente a Millennium vai ser uma franchising, e aqueles que tiverem interesse em abrir escolas, Guarulhos, Osasco, Atibaia, Bragança, seja lá onde for, né, que não seja ao lado das escolas que eles já têm, então vão ter chance de fazer um treinamento e abrir as suas escolas com essa metodologia. E é muito interessante, porque eu estava explicando para ele como que o Dr. Kepp conseguiu fazer um método que é transdisciplinar completamente. Ele começou analisando o que estava errado no ser humano, porque ele tratava de seres humanos, e psicoterapeuta, sempre foi um psicoterapeuta, mas que tinha uma bagagem de estudo de teologia, de filosofia e de ciência. Então, eu me lembro, acompanhando esse desenvolvimento do trabalho de Kepp, que ele se inspirou muito naquilo que o Wilfred Bion, aquele psicanalista inglês, dizia: olha, se você quer ser um bom psicanalista, você deixe de lado todas as ideias que você tem. Observa o seu cliente, pesquisa no interior do seu cliente, no que ele fala, aonde você vai chegar, aonde vocês vão chegar. E como o Dr. Kepp, já tendo esse cabedal que dava uma boa base ética, espiritual e filosófica, ele, seguindo esse caminho, ele começou a fazer as próprias descobertas, as próprias percepções e desenvolvê-las. Então, o que ele percebeu? Que a pessoa não sofre por problemas sexuais, assim, porque o filho quer ter relações com a mãe, então tem o complexo de Édipo, ou o complexo de Eletra, a filha que quer ter um caso amoroso com o pai, aí vem a censura, e a inveja do pênis, e isso e aquilo. Então, Kepp percebeu que o ser humano, ele sofre porque ele quer ser mais que um Deus. Então, ele sofre de algo que é uma teomania. Ele é tão arrogante, ele é tão soberbo, que ele acha que a vida tem que ser como ele imagina. Tudo tem que ser de acordo com o que ele pensa. E a vontade dele é soberana. A tal ponto que os internados, geralmente, em hospícios, são aqueles que se veem como Jesus Cristo, Napoleão, Marilyn Monroe, etc., etc. e tal. Então, se uma pessoa é doente mental e é pobre, ela, ou de classe média, ela vai internada num hospício. E se ela tem dinheiro ou tem poder, então ela é simplesmente uma excêntrica. Mas é tão teomânica, tão arrogante, tão soberba, quanto qualquer outro doente mental. Todos os indivíduos, geralmente, que galgam posições de poder, muitos deles, principalmente do poder financeiro, eles são teomânicos. Eles se sentem como deuses, donos do mundo, donos da civilização, donos dos outros seres humanos, mas não para fazer o bem, né? Para agredir. E esse problema de arrogância, de sermos donos da verdade, isso não é só um problema dos psicóticos e dos poderosos, é um problema também de todos nós, em graus. Portanto, uma pessoa, para ela poder ter a ajuda de um psicanalista e ela conseguir se desenvolver, evoluir, procurar um tratamento bom, procurar, por exemplo, escolas de línguas terapêuticas para se desenvolver, para aprender um idioma, para crescer na profissão, ela tem que partir de um princípio de que ela não é tudo aquilo que ela pensa, que ela não é ela que é a dona da verdade, e que ela precisa, tem muito que aprender, ela tem muito que ouvir os outros para poder se desenvolver na vida. Dr. Kepp, o senhor está aqui, o senhor gostaria de falar alguma coisa sobre esse assunto hoje? Eu gostaria de falar como, né, se faz uma verdadeira psicoterapia. Por exemplo, quando a pessoa vai assim falar com outra de mais idade, um padre, um pastor, então um conselheiro, um professor, geralmente ele recebe assim um aconselhamento, né? Então, a tendência é fazer com que a pessoa entre numa determinada linha de existência para melhorar a vida dele. Então isso é feito nas escolas, né? É feito em todo campo, nas igrejas, todo o setor da vida. Os indivíduos que aconselham são aconselhadores, né? Eles querem mudar a vida de uma pessoa para ela viver bem. E a nossa descoberta é ao contrário, porque a definição que nós demos ao mal, né? O mal é a doença, é a esquizofrenia, né? A neurose, qualquer mal, assim, mental principalmente. Então, o que é o mal, assim, para o indivíduo ou para a sociedade? Vamos dizer, uma sociedade mais pobre, mais miserável, uma sociedade com mais, assim, ladrões, com mais delinquência, é uma sociedade que deixou de ser boa. Então, a definição, o mal é a privação do bem, mostra que o ser humano, ele nasceu e vive assim numa atitude relativamente boa, certa. Mas quando ele vai crescendo, vai entrando numa sociedade corrompida, numa sociedade de pessoas assim delinquentes, ele vai se tornando também um delinquente. Então, quando nós fazemos psicoterapia, é o contrário do que o aconselhamento, ou até mesmo, né, os psicanalistas de sociedades por aí, que não têm assim uma percepção profunda nesse sentido. Então, nós tentamos mostrar para a pessoa por que é que ela é doente, o que que ela fez no passado para entrar, vamos dizer, num campo ruim de vida, o que que ela faz atualmente para que a torna mais neurótica. Então, a definição, né? O mal é a privação, porque não é bem que o ser humano é que realiza o bem, a verdade, a beleza, né? Mas a verdade, né? A beleza, a bondade é o ser humano na sua origem. Então, se o ser humano ele não está na verdade, no bem, na beleza, é porque ele fez alguma coisa que saiu desse campo verdadeiro com o qual ele foi criado. Então, mesmo que, por exemplo, às vezes, né, o indivíduo ele nasce num ambiente muito ruim, mas ele pode, por exemplo, se aperfeiçoar tanto que ele supere esse ambiente. Ele pode até ter pais, assim, delinquentes, mas se ele caprichar, né, na conduta boa, na conduta certa, né, ele supera também a delinquência que ele herdou da família, né, que herdou do ambiente em que ele está. Alguns governos já admitem a extinção da vida na Terra em alguns anos. Isso não é uma fatalidade. O ser humano se destrói e destrói o mundo em que vive. Isso se chama inversão e ainda é inconsciente. Se você acordar agora, ainda há tempo de salvar a vida na Terra. Os que se omitem e não fazem nada para parar a destruição do mundo estão ajudando a destruí-lo. Associação Stop a Destruição do Mundo. www.stop.org.br. Então eu gostaria, temos várias pessoas aqui. Quem gostaria de falar alguma coisa a esse respeito? Então, eu estava pensando aqui uma questão que faz as pessoas sofrerem muito, né? Que é um aspecto doentio, essa questão da idealização que a pessoa normalmente quer. Relacionado àquilo que a doutora Cláudia falou, que a pessoa se coloca normalmente num plano muito superior, achando que ela mesma seja de um certo jeito, ou que os outros deveriam ser de um certo jeito, e quando percebe que não é bem assim, então cai em contrariedade, fica muito sofre na vida. Eu até tenho um exemplo aqui no livro A Origem das Enfermidades, que fala, é um exemplo de análise. É uma pessoa que fala, todo domingo fico com dor de cabeça. É o analista, o que acontece aos domingos? Fico com o marido e filhos corrigindo suas falhas e orientando-os. Então, isso lhe dá grande contrariedade, porque deseja que toda a família viva de acordo com sua idealização, caindo em contrariedade quando nota que o mundo é diferente do que pensa. Então, a Aninha falou isso porque o espírito, por exemplo, da escola de inglês, né, a milênio, como nós chamamos, é fazer com que o ser humano, ele não queira ele fazer o bem, mas ele tem que ver o bem que ele recusou, o bem que ele estragou. Quem mais quer falar? Bom, eu estava hoje pensando em comentar um livro da doutora Cláudia, doutor, que é porque eu estava relendo um pouco essa semana, que se chama Mulheres no Divã, que é um estudo, assim, psicossociopatológico, né, da mulher, totalmente original. Então, ela traz aspectos, assim, tanto da psique individual quanto sociais, como a sociedade também ajuda a corromper a atitude da mulher, que eu pessoalmente indico, assim, para todas as clientes e ajuda a melhorar muito a qualidade da vida da mulher e dos casais, né, de uma forma geral. Então, por exemplo, no capítulo 23, ela escreve assim, que a mulher imita a conduta afetiva da mãe. Então, veja, se a mãe tem já uma boa aceitação do afeto, do marido que escolheu, ou do ser masculino de uma forma geral, a filha já tem muito mais chances de aceitar a própria vida afetiva. Mas o que a gente vê na maior parte dos casos é que existe uma, assim como uma inimizade básica já da mulher contra o homem que passa de geração por geração. E isso é um problema sério que as mulheres não percebem e causa essa guerra, né, nos lares, com tantos divórcios e situações difíceis que se vive, né? Então, a sua opinião é que se não houvesse mulheres no mundo, nós estaríamos num paraíso. Então, eu acho que tem que haver a conscientização, né? Porque... Estão ouvindo? Quem falou isso foi uma psicanalista, Selma Genzani. E o doutor Giraldo, ele, sim, é colombiano, também tem essa ideia, doutor? Não, doutor, que eu estava pensando em outra questão, com isso... Con lo que el señor habló de que o mal es la privación do bien. Estaba pensando, doctor Kepe, que últimamente la Organización Mundial de la Salud y todas las instituciones de la salud están hablando que muchas personas jóvenes están ficando con la presión alta. Cada día más personas jóvenes son atingidas por presión alta. Entonces, recientemente vimos acá algunas personas que tienen la presión alta y lembro uno específicamente de 25 años. Entonces, se le culpaba toda herencia que el padre era con ese problema también. Y los médicos hicieron todos los testes y no encontraron nada. Entonces, falaron que posiblemente era que no se sabía por qué le tenía presión alta. Por ejemplo, cuando acá con la ayuda de psicanalistas preguntamos más en él, encontramos que él desde crianza es raivoso, es furioso. Vive con rencor de todo. O sea, es la reyección que le hace a verdad, a Oben, o que está criando en él ese aumento de la presión arterial. Tiene un factor hereditario también, ¿no? Claro. A parte que chamo de pecado original, chamo más de inveja, ¿no? Soberba. Nós temos aqui outro médico que ele precisa explicar para nós. Ele estava pulando o muro e caiu de vários metros. O que que aconteceu, doutor Ademar? É, doutor Kiep, a coisa mais difícil que tem é ficar em cima do muro, né? Ainda bem que eu caí pro lado de dentro, então... Mas o que eu admiro é que o muro tinha quase 4, 5 metros de altura, ele caiu e não aconteceu nada. Isso realmente o ortopedista, né, que deu uma olhada, que tirou o raio-x, também ficou impressionado. Falou, puxa, assim, na sua idade, né... Poderia ter quebrado, pelo menos, o colo de fêmur, né? Porque a altura realmente foi alta. Mas... É um milagre da psicanálise? O que eu vejo é exatamente isso, doutor Kiep. As pessoas que se submetem à terapia, que têm uma consciência um pouco maior, elas realmente têm um organismo também um pouco mais forte, né? Que eles ficam, assim, mais sujeitos, assim, mesmo sofrendo impactos, a resistir a esses impactos, né? Em qualquer tipo de doença. A gente vê aqui que é muito comum isso, então, né? Então, qual o conselho que o senhor dá, né? Faça psicanálise e pode pular muro à vontade. Essa parte eu não me conscientizei, doutor Kiep. Eu esqueci que não podia ter pulado o muro, né? Agora vamos ver o Ortiz de Camargo Neto. Então, essa história do muro, doutor Kiep, eu me lembrei de uma criança, uma adolescente, que lá em Portugal, ela tinha o osso do fêmur, né, mais curto e não atingia a bacia, e ela fazendo a análise, o osso cresceu e ela até tinha as pernas arqueadinhas, né? E depois ela foi estudar até dança e tudo para mostrar como que o tratamento psíquico, né, energético, é que realmente produz essas curas, né? E eu já estou aqui há tanto tempo, eu vi pessoas assim sararem de doenças sem mudar hábito, sem mudar de trabalho, sem mudar de casamento, de clube, de futebol, de nada. Quer dizer, continuando a mesma vida que tinha, mas só com a mudança interna já conseguiram uma recuperação, né? Isso foi acontecimento lá de uma pessoa que, inclusive, hoje é médica, né? E a outra médica, a doutora Julieta? Sí, estaba aquí pensando, doctor Kepe, que individualmente acontece eso. Cuando nos vemos nuestros cerros y tenemos mayor conciencia, saramos. Y socialmente también cuando el pueblo comienza a percibir que las leyes son injustas, que el sistema está funcionando mal y a realle para mudar esa situación, la vida social también va a mejorar y va a sarar. ¿Y lá na Colombia las leyes son buenas o son más injustas? Injustas, muy injustas. Agora, vamos ver a dentista, né? Ô, Marcinha, seu osso cresce, por que que na odontologia a pessoa perde os dentes e não volta a crescer outra vez? É uma boa pergunta. Fazendo psicanálise, né? Devia retornar. Mas devia mesmo, na questão, acho que é uma questão de entropia, né? Do ser humano, uma questão energética, porque o dente, ele também é uma energia, né? E eu acho que no nosso corpo a gente tem células-tronco, por exemplo, a própria retina deveria refazer. Tem várias coisas que deveriam recuperar. Mas pessoas têm péssima visão e recuperam com análise. Ah, isso é verdade. Eu mesma, eu tinha problema de astigmatismo e agora não tenho mais. E problema de dente, nunca teve? Ah, eu tive também, mas agora... pouco, né? Não, recuperou. Recuperei também. Mas o que mais queria falar? Então, que essa questão que os clientes que fazem terapia e mesmo as crianças, eles têm uma saúde bucal melhor, inclusive o formato, a maneira de morder os dentes, a estética, é tudo melhor por causa desse ambiente psicossocial mais equilibrado. Mas muitos têm uma arcada dentária assim torta, né? Aí não é por causa de problemas emocionais? Totalmente, doutor Kepp. Criança muito voluntariosa, cresce mais o queixo. Ou então a pessoa muito retraída, os ossos também não desenvolvem. O bruxismo também, uma tensão, é terrível, né? Uma problema terrível, horrorosa. A pessoa tem que fala usar do os bruxismo aparelhos. Aí, né, para os... O bruxismo é quando a pessoa arranja e aperta muito os dentes, que é uma contração muito grande, uma censura, e que aparece mais à noite, ligada assim, até uma questão meio espiritual, porque a gente tem na mordida uns 150 quilos, e a pessoa com bruxismo, ela faz uma força extracomunal, tem gente que quebra até os ossos. Márcia, eu estava vendo esses dias alguns exemplares do nosso jornal Savoir, c'est pouvoir, saber é poder, que eu editava em Paris, editei inúmeros de Savoir, c'est pouvoir durante os 7 anos que trabalhamos lá. E a senhora e a doutora Heloísa escreviam muitos artigos interessantíssimos. Aqui fica uma cobrança e um convite, ou um convite e uma cobrança, para que a senhora e a doutora Heloísa voltem a escrever artigos daquele tipo para o nosso jornal Stop, aqui de São Paulo, cuja tiragem esse mês foi de 200 mil exemplares e está fazendo o maior sucesso, é distribuído gratuitamente, e esses artigos são muito terapêuticos e esclarecedores, né? Isso é uma coisa muito importante. E agora a nossa best-seller, a escritora do best-seller Terapia em Sala de Aula, Luciara Avelino. Então, doutora Cláudia, quando o doutor Kepp falou que a questão do mal, privação, a privação do bem, o mal é a negação do bem. Olha, já esqueceu essa ideia, hein? Tá negando procurando já o bem aí para esquecer. Então, eu tava pensando assim, que a pessoa que nega o bem, ela tá negando ver o que existe, a beleza, e que isso é a inveja. Então, eu tava pensando em alguns casos da pessoa que gosta de diminuir o valor das coisas, o valor da vida. Ela olha pro mundo e ela não vê o que existe na realidade, o bem, a beleza. Então, aí fala assim, ah, fulano é muito bacana, mas... Aí já coloca uma coisa ruim. Então, ela não aguenta ficar naquele bem que ela está vendo. Então, aí tem a questão da humildade, né? Que a gente tem que ver que não é arrogante, né? Não é soberba. Tudo isso que a gente acha que é, não é. E eu acho que a grande questão da análise, né, que o senhor desenvolveu com a doutora Cláudia, é a questão de que, na análise, a gente vê o que não quer ver. Vê a inveja que tem. Então, isso coloca a gente numa vibração melhor, natural, e aí a pessoa que faz análise não tem tanta doença quanto a pessoa que então, não faz. Então, como o professor deveria agir assim em sala de aula, né? Um aluno insubordinado, por exemplo? Então, nessa questão, bom, dizem que o professor é a profissão mais... uma das profissões que lida muito com a questão da arrogância, né, doutor Kepp? Porque quem não sabe vai ensinar, né? O professor então, é o profissional mais santo que tem na sociedade, né? Que aguentar ele tem os alunos, que lidar né? com os alunos, né? O pessoal em casa não dá, assim, educação para ele e joga na escola para o professor educar. Já tem uma paciência de Jó, né? Se não funciona, então manda para o psicanalista, né? É uma situação difícil do professor. Ele pega todos os problemas que existem, sociais, domésticos, né, familiar. Ele pega todos os problemas para na escola, na mão do professor. Então, realmente é uma questão muito difícil. Então, se o professor conhecer mais sobre essas questões emocionais, vai dar um alívio muito grande para ele. Que vê que, né, como lidar com tudo isso. Os professores deviam ganhar mais, né? Porque em psicoterapia, eles melhoram assim rapidamente. Os professores, sim, doutor Kepp. Inclusive, o nosso Instituto Educacional Kepp Pacheco está agora organizando um curso de pós-graduação para os professores, com esse tema mesmo, terapia em sala de aula. E nós estamos organizando a coisa que vai ser muito acessível para todos os professores. Eles precisam muito de apoio, de ajuda, e é todo o nosso empenho, né? Que a nossa equipe possa colaborar com essa classe maravilhosa de professores. E então gostaríamos de dar aqui aos senhores o nosso endereço e dizer que aqui na sede da CITA nós temos, então, oferecemos tratamento de psicanálise individual e de grupo. Telefones 30 32 36 16 3032 3616 e também os cursos terapêuticos, tanto nas escolas, nas unidades Millennium, como no nosso Instituto Educacional Kepp Pacheco em Pinheiros. Então, não deixem de entrar no nosso site e verificar www.stop.org.br e vocês terão ingresso, então, há um número muito grande de atividades que nós desenvolvemos. E também os livros publicados pela Proton Editora, que são todos escritos sobre a psicossociopatologia, essa ciência única criada por Norberto Kepp, que, como eu disse no início, conseguiu fazer uma ciência transdisciplinar que é aplicada em todos os campos do conhecimento humano, desde a psicologia, a sociedade, a economia, a administração de empresas, a educação, a medicina, enfim, a arte, a todas essas as possibilidades, inclusive a teologia, como bem lembrou o Dr. Giraldo. Até a próxima semana. Deixa eu falar um dístico que eu tenho aqui. Isso. Que o valor de uma pessoa se mede pelo bem que ela realiza. Tem dito, Dr. Kepp, tenha dito. Uhum. Até a semana que vem.